A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino. E neste embalo de início de ano letivo na Rússia, vamos dando sequência com muitas novidades para você. Participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. E quem nos escreve é o Edson Marcos Ferrari, que é rádio amador PY2EMF e rádio escuta, que mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. E ele diz o seguinte: sou um grande admirador do rádio, principalmente no que se refere a ondas curtas. Por isso, venho por meio desta informá-los sobre a grata satisfação de captar as transmissões da Rádio Voz da Rússia em português na frequência de 9.750 kHz aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. O Marcos registrou o SIMPO 42434 na frequência de 9.750 usando um Sony ICF-SW7600GR e a antena loop magnética das 23h25 às 23h45 UTC, horário de Brasília das 21h25 às 21h45. Registramos ainda as mensagens eletrônicas que chegam à redação, como a do deixista de Bandeirantes, no Paraná, o Rubens Ferraz Pedroso, que registra o SIMPO 44333, ainda o SIMPO 45333 e 45344 na frequência de 9.750 kHz, com receptores RedSum RP300 digital e DGN-DE1103 digital, com antena RC3FM e antena caseira RGP3SW, mais amplificador indutivo de RF DXCB-V1. Obrigado, amigo Rubens, por mais esta grande contribuição no programa Onda DX. E não podemos deixar de registrar o informe do Rodolfo Grimm, que mora em São Bernardo, São Paulo, e está sintonizado na frequência de 9.750 kHz, banda de 31 metros, no horário das 20h12 às 22h15 UTC, usando receptor DGN-DE1103 e antena horizontal 6 metros. O seu SIMPO 35552. Quem nos escreveu foi o ouvinte Anselmo de Paula Camargo, também de Bandeirantes, no Paraná, que registrou os SIMPOS 34443, 33433, na frequência de 9.750 kHz, na banda de 31 metros, com receptor Sony ICF-SW7600 e antena telescópica, das 22 às 23 UTC. E aqui, próximo à Rússia, o nosso ouvinte Sami Niemelainen, que mora em Joensuu, na Finlândia. Ele está sintonizado na programação em português na frequência de 9.750 kHz, das 22 às 22h40 UTC. Ele usa o receptor Zanjen ATS-909X e antena Wire. Nosso abraço aos ouvintes da Finlândia. E você não pode ficar de fora. Escreva para a Voz da Rússia. Envie sua carta, seu informe e faça parte dessa grande família que é o auditório da sua emissora preferida. Eis o nosso endereço de correspondência. Anote! Serviço em Português da Voz da Rússia. Rua Piatnitskaya, 25, CEP 115, 326, Moscou, Rússia. Aguardamos ainda sua correspondência nos seguintes endereços eletrônicos: ondadx@yahoo.com ou letters@ruvr.ru. Escrevam, esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo! Ulisses Galete apresenta Dicas DX. Hoje iremos abordar como usar um manual de rádio e televisão WRTH. Além de um receptor, o sonho de todo dexista é o de possuir o conhecido manual de rádio e televisão WRTH. Isto porque o referido manual contém quase todas as informações que interessam ao dexista: frequências, horários, endereços, propagação, receptores e muitas outras informações valiosas para o praticante do hobby da escuta. É claro que para a boa utilização de um manual desses, o dexista precisa conhecer como utilizá-lo corretamente para tirar proveito. Como o WRTH contém a relação de quase todas as emissoras de rádio e televisões do mundo, às vezes fica um pouco difícil seu manuseio, principalmente para aqueles que o adquirem pela primeira vez. A relação de estações está ordenada em três grupos básicos, por ordem de frequências, por países e em relação à parte só para a televisão. Na ordem de frequências, o dexista encontra uma relação que vai desde 2.260 kHz até frequências acima de 25.000 kHz, dependendo do nível de programação do ano. Na relação por países, o dexista encontra todas as rádios de um determinado país relacionadas por frequências, incluindo também outros detalhes importantes sobre cada estação. Com relação às grandes estações, os detalhes são ainda mais completos. Todas as frequências e horários, endereços, diretor da rádio, sinal de identificação, potência dos transmissores, etc. A informação sobre as pequenas estações locais normalmente resume-se a frequência, potência, endereço e nome do diretor. O manual contém ainda muitas informações sobre os mais recentes lançamentos na área dos receptores e um guia de como usar o livro em vários idiomas, já que todo o resto do livro é editado em inglês. Existem várias situações em que o manual pode ser consultado pelo dexista. As mais frequentes são com relação às frequências, emissoras e endereços. Feito isto, o dexista, com o auxílio do WRTH, tenta descobrir de que emissora se trata, através de um processo de eliminação de possibilidades. Depois de localizar a frequência de leitura indicada pelo receptor, na lista por ordem de frequências do WRTH, pode-se selecionar uma frequência mais alta e outra mais baixa, além da indicada pelo receptor. Isto para cobrir a margem de erro no caso do analógico. Suponhamos que o receptor indica a frequência de 6.125 kHz. Seria selecionado a própria frequência, 6.125, e imediatamente acima, 6.130, e imediatamente abaixo, 6.120 kHz. Há várias rádios transmitindo nessas frequências, mas talvez só uma no idioma escutado e com a potência de sinal recebido pelo ouvinte. Além do mais, o horário conta muito. Assim, verificando-se os idiomas usados por cada uma delas, horários, potência, destino do sinal, torna-se fácil eliminar as emissoras que não seriam indicadas. Se após eliminar várias possibilidades o dexista ainda tiver alguma dúvida entre duas ou mais, basta recorrer a outros detalhes anotados. Muito provavelmente, apenas uma delas se enquadra perfeitamente com os detalhes mencionados. A última consulta que pode ser feita no WRTH é com referência ao endereço da estação. Trata-se de algo bastante simples. O dexista, conhecendo o nome da estação e do país de emissão, basta localizá-la na relação dos países. Ao lado da frequência e nome da estação, encontrará um número que, localizado em páginas mais adiante, no final da lista, informa o endereço correto da estação. Está aí. Temos informações a respeito do WRTH. Muito obrigado. Até uma próxima. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.